cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui ao primeiro cá se fazem, cá se tocam do mês de junho de 2013. Sendo que, no ensejo de começar este mês, vamos começar uma vez mais com o fado. E a propósito da saída do álbum que está à venda desde o dia 6 de maio, e reporta-nos tanto o álbum Raiz, de Cuca Roseta, do seu segundo disco, recorda-se naturalmente da conversa que eu tive com ela quando o seu álbum de estreia, e que veio a motivar também a sua presença aqui em Oliveira Hospital, quando da Expo, onde deixou aqui um magnífico concerto, que ainda hoje várias pessoas vêm comentando. Razão pela qual... Então vamos aqui falar deste álbum, que chama, como disse há pouco, Raiz, agora produzido por Mário Barreiros, com a co-produção da Cuca, e onde a Cuca Roseta veio aqui experimentar não só o papel fadista, mas também o de autora e compositora, praticamente todos os temas do álbum. Portanto, razão, tudo em aberto para esta conversa com a Cuca Roseta, que antes de mais, é via telefone, desejamos aqui bem-vinda a Oliveira do Hospital, uma terra que agora já pode dizer que conhece. É verdade, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma terra que eu gostei muito de ir. Nós viajamos muito a cantar fado e realmente foi um concerto que eu me recordo com muito carinho. Não tenhas medo de ser quem és, de teres o mundo contra os teus pés, ter a coragem a ferro e quente, firme no chão e no presente. Ser mais que tu, vai mais além. Há um mais alto que o sonho tem. O teu destino é o teu talento. O teu destino é do vento. Não tenhas medo de ser quem és, de teres o mundo contra os teus pés. Com a raiz bem presa ao chão, trazes o mundo na tua mão. Se mais que tu, vai mais além. Há um mais alto que o sonho tem. Não tenhas medo de perder. Deixa o instinto viver. Cuca, este álbum, que é o seu segundo, vem, no momento em que é editado, na semana que é editado, atinge o sétimo lugar no topo de vendas. E sendo um disco de fado, como é que encara logo, enfim, este interesse das pessoas, como se estivessem à espera do seu disco? É uma grande alegria, porque nós quando criamos alguma coisa, quando fazemos música, o que nós desejamos e demoramos tempo para isso e dedicamos-nos a isso, é que a nossa música chegue a alguém, que toque alguém, que deixe alguém feliz, porque no fundo eu acho que esse é o sentido da música. E isso dá-me uma grande alegria, porque eu tive um ano e meio a trabalhar neste disco e fico mesmo muito feliz que ele já esteja do outro lado, que já esteja a chegar às pessoas e que as pessoas me digam que estão a gostar muito, que as fazem, que é um momento que as faz parar e que as faz refletir quando ouvem em fado. É num monte escarpado que à hora sexta acontece. Morre só por ter amado, por todos abandonado, fecho os olhos e anoitece. Deixa o mundo vil bem cedo, pelo chão arrastado, soterrado num penedo, fruto de um estranho medo, que é amar e ser amado. Soterrado num penedo, fruto de um estranho medo, que é amar e ser amado. Marcas no centro da mão revelam ser a verdade. Gente incrédula esqueceu sua alma, assim está ferida. Só tarde se percebeu que se Cristo perdeu, fui para se encontrar a vida. Só tarde se percebeu que se Cristo se perdeu, fui para se encontrar. Boa Nova, um mundo de emoções. A vida. Este disco Raiz vem, como disse há pouco, tanto de um trabalho de ano e meio, mas que tem, desde a saída do álbum homónimo, não tem tido parança, ou seja, tem tido todo tipo de concertos, e temos aqui reportar-nos, por exemplo, a um festival de fado que veio a visitar na Noruega, na altura creio que também com António Zambujo, o concerto, por exemplo, que deu no Teatro Tivoli, em que veio a convidar Carlos do Carmo e Pedro Brunhosa. Isto quer dizer que a Cuca Roseta continua a achar-se versátil, para, apesar de ter abraçado o fado, para estar à vontade em todo o género musical e em todo tipo de públicos? Eu acho que sim, porque eu acho que o fado tem essa beleza. O fado é uma música que eu digo que é da alma e que por isso mesmo é universal. Não, é uma música que não tem fronteiras, que não tem língua, e o mesmo se passa com outros géneros musicais. Eu acho que o fado consegue misturar-se, quer dizer, não se misturar sem perder a sua raiz, mas consegue fazer fado com qualquer tipo de música, e principalmente se for música também que fale de sentimentos, não é? Seja de que forma for, seja através do reggae, seja através do rap, até seja através da pop, da rock, eu acho que é sempre muito bonito, e eu gosto muito de fazer isso, de cantar com outros artistas com géneros diferentes. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo, e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Tem a percepção de que o primeiro disco, que já é de março de 2011 e que atingiu recentemente o Galardão de Ouro, que foi o facto de ir percorrendo estes espetáculos, que foi dando a conhecer o seu disco e que várias pessoas foram descobrindo aos poucos aquilo que era o seu álbum de estreia? Sim, foi com o primeiro álbum que eu comecei a viajar e que comecei a descobrir o mundo do fado e também o mundo do fado para além das casas de fado, e também principalmente lá fora, que é este fado que nós levamos, este fado que é um bocadinho patriota, porque nós levamos um país, levamos uma cultura. Eu acho que foi com esse primeiro disco que eu comecei a ganhar essa experiência. Abraçar-te és meu, ao abraçar-te tão meu sonhar. No seu primeiro disco, recordo-me dos temas Nos Teus Braços e o Quem És Tu Afinal, que de algum modo era o seu primeiro espírito, o seu ensejo para vir a ser autora de temas. Sente-se agora mais confortável, a razão pela qual este disco tem bastantes mais temas seus? É muito interessante, porque eu acho que o fado é sempre, eu sempre disse que o fado é um bocadinho a procura da verdade, que o fadista não pode cantar um poema que não seja da sua própria vida, que não conte a sua própria experiência, porque senão não está a contar a sua verdade, não está realmente a contar uma história e a emoção não passa. E eu eu realmente, quando cantava as minhas letras, e principalmente quando cantava nos teus braços, eu sentia-me mais na minha pele, porque tudo me é natural, não é? A melodia, o próprio fado, a melodia do próprio fado e a própria história. E eu acho que este encontro com agora no Raiz foi um encontro muito grande com o meu fado e com os meus sentimentos e com a minha história, porque realmente não há nada como cantarmos as coisas que vieram de nós próprios, porque aí estamos perante toda a verdade. Em teus braços, meu regaço, serei sempre tua. Em teus braços, meu regaço, serei sempre tua. Em teus braços. O primeiro disco teve o multigalardoado produtor argentino Gustavo Santaolalla na produção. Este vem a ter o Mário Barreiros, e não menosprezando o homem do Jafo Mega, que agora também se juntou uma vez mais para um espetáculo ao vivo e que tem estado na base de grande parte dos êxitos em português. Que diferença sentiu na produção, digamos assim, e se nessa parte também se sente mais à vontade, tendo em conta que venha também a coproduzir o álbum? Olha, eu gostei mais de trabalhar com o Mário, não por achar que é melhor do que o Gustavo Santaolalla, mas porque eu pude participar de toda essa evolução do disco, não é? Porque eu estive lado a lado com o Mário e foi uma experiência maravilhosa e muito gratificante, e também nós crescemos muito a fazer esse trabalho. E com o Gustavo Santaolalla, infelizmente, ele, como mora em Los Angeles, vai cá gravar, eu vou os temas todos, e acabou por fazer o trabalho sozinho, e era o trabalho através da internet. Agora, acho que tive muita sorte com os dois produtores que escolhi, porque acho que são os dois excepcionais, têm os dois um talento incrível e realmente uma paixão pela música, que eu acho que é preciso ter para se chegar onde qualquer um deles for. Que não nos separe a vida, que não posso cantar assim. Se canto a despedida, perde-se a vida de mim. a teus pés ponho o coração. Meus olhos lá a imagem de que nós vimos habituando, enfim, às pessoas que acompanham o fado, é um bocadinho da, no caso do fado em feminino, da fadista com o chile. Que, enfim, é com a Roseta vem sendo dito que não tem chile sobre os ombros e que, de algum modo, é nova. Como é que reage a este tipo de, enfim, de afirmações? Sabe, eu percebo que às vezes... Pronto, a Amália é que trouxe essa moda do chile. Esta imagem, sim, criou esta imagem. E eu acho que as pessoas acabaram muito por querer imitar essa imagem. Tem inclusive lá fora, às vezes os brasileiros vêm cá e eles querem ver uma fadista vestida de preto com chile. Mas eu acho que o fado é a música mais pura e mais verdadeira que existe. E o fado é, sem dúvida alguma, uma canção da alma, apesar de ser uma música que obviamente que é portuguesa e que traz também toda uma imagem associada à cultura, eu acho que o fado, por ser uma música da alma, também naturalmente deve evoluir, pelo menos nessa parte da imagem, que não é a que é importante. Eu acho que é que não é importante, porque é mais importante, no fundo, é o sentimento e a emoção e é o respeito que existe pelo fado. Eu acho que aí deve haver abertura. Eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que se sentem bem. Eu, por exemplo, a Amália usava o chile porque dizia que não sabia onde pôr as mãos, e porque existe muita tensão e muita intenção quando se canta o fado. Uhum. E ela acabava por ter uma ajuda porque estava a segurar o chile. E eu, por exemplo, apesar de ser completamente fã incondicional da Amália, eu, para mim, acho que o chile me prende os sentimentos e me prende as emoções. Eu acho que é um refúgio que eu prefiro não ter, porque acho que me solto mais se tiver as mãos livres. E é apenas por isso, porque eu acho que um fadista deve procurar essa verdade o máximo possível e deve respeitar ao máximo o fado nesse sentido. E o preto também é uma cor que eu não gosto, que eu nunca gostei de usar, e que não faria sentido usar. Claro, não se sentiria na sua pele, não é? Exatamente. Fado, a essência que comanda a vida, a alma de quem canta. Thank you. pura nuvem mansa, erva que seduz quando ao vento dança. Longe vão tempos estranhos. É com este segundo disco que a Roseta conta a mostrar ao seu público e a todo o público em geral que este é o trilho que de facto quer seguir. É exatamente isso, mas sabe que, para surpresa minha, quando eu própria comecei a compor, fiquei curiosa de pensar para onde é que eu ia, porque eu gosto muito de fado, mas eu também ouço muito jazz e música clássica e bossa nova, e pensei, talvez a minha raiz e começando a criar músicas de raiz, eu não vá criar só fado. E para surpresa minha, eu só criei fado. O meu disco é um disco de originais, mas é um disco completamente de fado. Uhum. Fado, tem um fado menor, tem uma marcha, tem vários fados feitos exatamente como são os fados antigos, mas pronto, com uma nova melodia e com uma nova letra. E nesse sentido, o caminho que eu trilhei é um caminho novo, porque é um caminho em que sou eu a compositora e a letrista, mas é um caminho dentro do fado. E foi uma grande felicidade encontrar dentro de mim, com a liberdade de poder criar qualquer coisa de novo, de perceber que a minha raiz e a minha essência estava, sem dúvida alguma, no fado. Se dúvidas houvesse, vem a chamar quase todos os temas fado de... Exatamente. Exatamente assim como é no fado tradicional, e que eu acho muito bonito. Eu sempre gostei muito de chegar ao pé dos guitarristas e dizer queria cantar o fado de Magala em ré, queria cantar o fado de Três Bairros em ré, queria cantar o fado alexandrino em si. E nós dizemos sempre o fado dos sonhos, o fado de Isabel, o fado de Maria Rita. Todos os fados tradicionais começam por fado. E é tão bonito dizer a palavra fado antes de se cantar, mesmo que tenha depois um outro nome, que eu fiz questão que todos os meus fados tivessem essa palavra sempre presente. De tanta vida que prendo, sobram palavras sem ideias. Eu já não me compreendo neste emaranhar de taias. É como um nó na garganta que prende a respiração, poeira que se levanta aí dentro do meu coração. Se como vento liberta, solta, se como vento a libertar do teu pensamento, vê como olhar liberta, solta, vê como olhar mais profundo, mais singular, com toda a essência que prendo, surgem mais e mais porquês. uma agitação cá dentro. Desejo, saudades, talvez. Cansaço sobre cansaço, sufoco sombrio à beira do meu colapso. Descanso, paro, adeus. Disse que houve vários tipos de música e tentava falar da questão da criação dos temas. E quando está a escrever, disse que tudo encaminhou para o fado. No entanto, vamos pegar aqui o exemplo da Lúcia Sobral, que vem inclusive a partilhar a mesma editora, que tem tido convites para escrever sobre determinados outros itens. Sente-se ou sente-se confortável se lhe fossem pedidos temas para, por exemplo, não, agora fazendo uma troca, fazendo uma música, por exemplo, para a Luísa Sobral, para ela vir a dar o seu ritmo de jazz? Sim, claro, porque eu acho que o género musical também está muito, claro que também está nos instrumentos, e também está no andamento, nas notas que são usadas, mas o género musical está muito na pessoa. Eu, por exemplo, o André Sardé fez-me uma música, uhum. O Pedro Lima também, o Tosa Brito também. O Tosa Brito já está habituado a fazer fado e, portanto, a partir dele já fez logo, foi mais fácil. Mas o André Sardé, quando me fez o fado, ele não me fez um fado, ele fez-me uma música pop. E eu agarrei na melodia e transpus essa melodia para fado. Ele mostrou-me a melodia ao piano e eu agarrei nessa melodia, que não era um fado, e fiz o fado, pus no andamento do fado, pus com o ritmo do fado, pronto, e eu acho que essa é a beleza também de cada artista, porque dá-lhe o seu cunho próprio, e é a beleza também do artista conseguir encontrar o seu género musical. Eu acho que nesse sentido, se eu fizesse um fado, uma música, uma melodia para a Luísa Sobral, ela iria acabar por transformá-la em si própria, não é? Por dar-lhe o seu cunho próprio. E o mesmo ao contrário. Tinha o destino na voz, no charme negro agarra a alma de todos nós, na voz de uma guitarra. Lá bem fundo sentia quem era o que cantava, e o seu instinto dizia porque o mundo chorava. O fado é português, na história e no canto, na voz de quem o fez, criou o mais belo pranto. Rainha de Portugal, inspiradora esperança, nasceu para ser a final, a nossa maior herança. De alma calma e serena é feita a voz do artista, e se a alma é pequena, não pode ser fadista. Ditaste o nosso fado na canção de Portugal. Amália, muito obrigado por fazê-la imortal. O fado é português. Músicos, que há pouco já aludiu a eles, que vieram acompanhá-la na gravação deste disco, e provavelmente alguns irão acompanhá-la ao vivo. Vamos então apresentá-los. Os músicos foram, eu tive 5 guitarristas, uhum. Eu tive o Bernardo Couto, o José Manuel Neto, o Luís Guerreiro, o Eurico Machado e o Bruno Costa, que é um guitarrista de Coimbra, num tema. Depois tive na viola, tive sempre praticamente em todos os temas, o Pedro Pinhal. Uhum. Depois o Miguel Noronha no Fado de Inverno, que é um guitarrista de jazz, porque o Fado de Inverno é um casamento entre o jazz e o fado. E tive o Luís Pontes no Fado do Abraço. E depois no contrabaixo tive o Ricardo Cruz e o Rodrigo Serrão. Uhum. Há pouco perguntava-lhe isso. São grande parte destes músicos que irão estar consigo ao vivo ao longo desta digressão, que é o que eu sei, já tem datas marcadas para 2014. É verdade. Eles não vêm todos, mas virão os guitarristas, pronto, virão, normalmente será o Pedro Pinhal, o Rodrigo Serrão e na guitarra portuguesa será ou o Bernardo Couto, ou o Luís Guerreiro, ou o José Manuel Neto. E normalmente vamos trocando. És como um manto no meu inverno e desfazes no teu abraço a dor tão grande deste inferno onde mora o meu cansaço. És como um manto no meu inverno e no frio que a saudade traz, devolves amor eterno a esse inverno que se desfaz. És como um manto no meu inverno e deixo para trás o que eu era. Desprendo-me desse inferno e nasço na primavera. primavera. A capacidade que temos de cada um de nós a ouvir um disco e, enfim, interpretá-lo à sua maneira e ganhar afinidades com mais músicas que outras permitiu, por exemplo, aqui na rádio, que um colega nosso passe muito o Nossa Senhora Fadista, que é o tema que provavelmente ele mais refere em relação ao seu primeiro disco. Já tem temas emblemáticos nos seus concertos ao vivo, ou seja, de que não consegue deixar de tocar e que se não o fizer, alguém o irá pedir. Sim, sabe, é muito, isso é muito, eu acho muito bonito. Há artistas que às vezes dizem que ficam cansados porque estão sempre a pedir os mesmos temas, mas eu gosto muito que as pessoas peçam, porque também elas próprias também, quer dizer, nós os artistas, nós existimos para isso mesmo, não é? Para a nossa música, a música no geral é um bálsamo, não é? Nós esse é o nosso, é a nossa missão, e por isso quando as pessoas nos pedem temas, para mim tudo me faz sentido, faz-me sentido também ser fadista, estar a cantar e compor também e interpretar. Existe, a Ave Maria Fadista é um fado muito pedido, também nos meus concertos. Agora, sempre também, na hora da nossa morte, agora sempre também. Também Nos Teus Braços, o Lisboa a Namorar, uhum. O Homem Português, o Tortura, o Saudades do Brasil em Portugal. É muito giro. Ora bem, e este disco ir-se-lhe-ão seguir. Agora, tendo em conta que a pré-anunciar este disco veio a sair o Fado do Contra, e foi o tema que foi escolhido para, de algum modo, pré-apresentar o Raiz. E para esse Fado do Contra tem um lindíssimo teledisco, onde, claro, também milita a própria fadista, que também é muito bonita, e por aí torna tudo mais fácil. Esta Olha. Ideia de colocar online, porque uma vez o espaço para a música em televisão é cada vez menor, um teledisco, eu gosto mais disso, de teledisco do que videoclipe, é também para conseguir cativar públicos que se movimentam pelas redes sociais e que assim acabam por descobrir também os seus temas. Sim, eu acho que é muito importante ter essa ferramenta hoje em dia, até porque o fado, nem toda a gente ainda chega ao fado, já começam a surgir alguns jovens também a perceberem, um bocadinho a perderem o preconceito de que o fado é uma música muito triste. O fado é uma música que eu acho que fala de sentimentos, essencialmente, e de emoções. E claro que é preciso uma certa maturidade para entendê-la, mas eu acho que os jovens, a partir dos 18, dos 19, já podem entender, e é uma pena que não chegue aos jovens. Essa ferramenta é muito boa para chegar aos jovens, porque o fado deve ser respeitado por todas as pessoas de todas as idades, porque é realmente uma música que faz sucesso no mundo inteiro, que as pessoas às vezes nem têm noção do tesouro que nós temos neste país, que mesmo com uma língua diferente, e sermos um país tão pequenino, temos uma música que é ultra respeitada no mundo e que emociona pessoas de todos os países e de todas as línguas. É uma coisa fantástica. Sim, a classificação que a Unesco lhe deu é pelo menos uma chancela dessa garantia, não é? Pois, é, exatamente. O fado é triste, fado é saudade. No fim é vida em liberdade. Na alma pura é nostalgia, é mais dura sabedoria, melancolia. Fado é beleza que se adia sobre a tristeza, ou paz ou ânsia, ele é do contra, ou ironia, ou uma afronta, ele é mistério, ele balança entre o etéreo e a lembrança. quem fez vê-lo de amor. Se é português, fala de dor, mas quem o fez vê-lo de amor. Se é português, fala de dor, mas quem o fez vê-lo de amor. Falámos aqui de facto da divulgação. A Cuca Roseta está no seu segundo disco e quer queremos, quer não, há sempre a dificuldade de chegar às pessoas. Como é que hoje em dia, para além das casas do fado, para onde vai militando, e dos concertos, como é que alguém consegue chegar às pessoas? Depois as pessoas podem gostar ou não gostar. Isso já é outro, enfim, outros 500. Mas primeiro é preciso que se chegue lá. E provavelmente vai acontecer com este disco Raiz, que algumas pessoas a vão ouvir pela primeira vez. E depois, até felizmente, vão à procura do álbum anterior. Mas como é que acha que desafios se apresentam hoje aos músicos para chegar às pessoas? Eu não sei muito bem explicar isso em termos de marketing, porque eu acho que, claro, deve passar nas rádios, nas televisões, eu acho que também quem tem rádios, quem tem televisões, também se deveria interessar pelo fado, todas elas, não é? Mas eu acho que, da nossa parte, nós simplesmente temos que... Eu só sinto isso, de como vou chegar às pessoas... Sempre antes de cada concerto, porque as pessoas que me foram ali ouvir vieram para estar connosco e por isso existe uma grande responsabilidade e eu quero realmente que as pessoas, quero realmente fazer bem o meu trabalho, quero realmente que as pessoas saiam de lá felizes e contentes por terem ido. E nesse sentido é um bocadinho ir sentindo a energia do público, ir sentindo se o público está mais nostálgico, se o público está mais alegre, se quer ouvir um fado mais alegre. Eu acho que nós temos que... O fado é um bocadinho vivo do improviso, eu acho que isso deve sempre passar também para as casas de espetáculo. É ver que público temos à frente, quem é que está ali, porque realmente o fado é um momento emocional que se dá não só em cima do palco, mas também com as pessoas que vêm, não é? E como se de repente criássemos uma família, e é preciso saber como chegar às pessoas nesse sentido. Quando a pessoa se entrega à alma e ao sentimento, naturalmente acaba por se encontrar esse caminho. Significa isso que raramente consegue ter um alinhamento que tenha premeditado para um concerto e que vai alterando em função dessa sensibilidade? Ah, sim, sem dúvida. Enquanto a vida passa, eu sento-me a pensar e vejo o rio que abraça seu trilho até ao mar e sentimento. fica transparente. Vê-se o fundo da alma, a verdade presente. Vê-se o fundo da alma, a verdade Coelho, muito obrigado pela disponibilidade uma vez mais que esteve para aqui com a Boa Nova. E claro, vamos marcando vários encontros cada vez que ou vai tendo concertos ou que vá lançando aqui estes discos para, de algum modo, enfim, contribuirmos à nossa quota parte para a divulgação do seu excelente trabalho. Muito obrigada, obrigadíssimo eu. Obrigado nós. Quando te abraço, meu amor, o mundo para suspenso num momento constrangedor entre o tempo e o contratempo. Abraça-me, meu amor. Abraço é vontade, onde se adia prazer. Um só abraço na saudade, a perfeição de um quase ser. Abraço. Abraço, meu amor, sustenho a respiração num momento constrangedor e uma prece em comunhão. Abraço. A beleza contida está no quase incompleto, que dá sabor à vida. Abraça-me, meu amor.